Eu sou um violeiro nato, esse dom já é de graça. Com a viola no peito, eu sou fogo na quiçaça. O meu ponteado é firme e o dedo não embaraça. Eu não sou Ave Maria, mas nasci cheio de graça. Tô nos braços da viola, trazendo um estilo novo. Estou entrando de sola, caí na boca do povo. Quando o riff com a viola chega a levantar fumaça, o meu povão sapateia, recebo aplauso da massa. É aí que a cobra fuma, faço o meu nome na praça. É aí que o bicho pega, o meu pagode arregaça. Tô nos braços da viola, trazendo um estilo novo. Entrando de sola, caí na boca do povo. Violeiro invejoso querendo ver meu fracasso, inventando mil mentiras pra roubar o meu espaço. Esta viola que ponteio tem as 10 cordas de aço. Tenho fé no Criador que sempre guia os meus passos. Tô nos braços da viola, trazendo um estilo novo. Estou entrando de sola, caí na boca do povo.